gente devia ser a reunir em si. Era uma boa ideia. À volta da fogueira. Exato, à volta do... Thank you. Thank you.